Senhor, estamos com novidades com os nossos três suspeitos. Que novidades? Suspeitamos que algo grande irá acontecer em breve. E descobrimos também o nome da sua operação. Qual é? Se denomina Bocada de Rima. Aí, Juninho, tô de olho na mercadoria, meu irmão. Fica ligeiro, então. Aí, Edão. Cadê você, mano? Passa um rádio aí. Parece que o barato sujou na minha tutu, mano. O bagulho tá estranho aqui, mano. Peraí. Sujou. Tá embaçado. A federal chegou e eu tô todo carregado. O CD foi confiscado. Preciso de ajuda. Chega aí, Juninho, e me dê a cobertura. Vixe, Edão. Esse lado armado acabaram de estourar a nossa outra bocada. Estou a mil no Passat, ligado a todo instante. Copiou. Cadê você, cachorro grande? Oh, mal piscou, já tô na área. Prepara aí a fuga cinematográfica. O produto é bom e a gente segue traficando três pilares. Bocada de rima, tamo chegando.